Você no vento, esta luta vai passar. Ele hoje vai cessar todo sofrimento. Deus te abandonou, mas Deus não esquece os seus. Não, não, esta luta vai passar. Ao teu lado Deus está, Ele não te deixa só. E quando Deus levanta pra te dar vitória, o inferno em potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surgem 11 mil pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Ele é o teu refúgio, é tua fortaleza. Ele é o Altíssimo Guarda de Israel. De toda a terra Ele é Senhor. Seu nome está acima de todos os nomes. Ele faz principados por terra caírem. E toda autoridade está em suas mãos. Está contigo nesta luta, vai até o fim. Vai contigo até o fim. Deus levanta pra te dar vitória. O inferno e potestade tem que recuar. Se esse Deus está na frente, Ele garante a bênção. Não adianta o inimigo trabalhar. Surgem 11 mil pra te derrubar. Você está protegido, é escolhido dele. Crente separado e por Deus ungido. Sempre é guardado no esconderijo. Está nas mãos do grande Deus. Nas mãos do grande Deus. Se o inimigo se levantar contra ti, Deus te diz assim: se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará.